007AA. Sequestro com armamento pesado. Deve ser a Intergang. Acabaram com metade do quartel com essas armas semana passada. Bate até uma saudade das metralhadoras. Esses babacas estão esperando um ataque direto. Um ataque com uma capa. Para nossa sorte, eu conheço um desvio. Tirem o prefeito e a alma gêmea daqui antes que crie problema com o cara lá de cima. Não sabia que o senhor era religioso. Não é desse cara lá de cima que eu tô falando. Afaste-se do prefeito, Menheim! Não me dê motivos. É bom você não me dar motivos. Você, veja se estão mortos. Certifique-se disso. E você, pegue o querido prefeito enquanto eu chamo a carona. Tudo bem. Eu tiro você daí. Qual é, rapaz? Não vai querer matar um policial? Não? Por que não? Oi? Já imaginou como deve ser cair de uma altura enorme? Vamos descobrir? Parece que dói, né? Eu já volto. Funciona, droga! Porcaria imprestável! Era pra você me transportar quando eu mando! Não vai adiantar. Fritei com a visão de calor. O único lugar para onde você vai daqui, Menheim, tem 3 refeições por dia e apagam as luzes às 8. Idiota! Olha só, tem uma coisa que eu não suporto. É cara metido a valentão. Gente que nem você dá uma péssima reputação para Metrópolis. Você já devia saber, Menheim. Ninguém faz bagunça na minha cidade e sai impune depois disso. Morte e o retorno do Superman. Sinto que repito isso várias vezes na semana. Mas obrigado, Superman. Eu não sei o que faríamos sem você. Parece até que quer o meu voto, senhor prefeito. Ei, ele ali é meu amigo. Ei! Ei, Superman! Sou eu, seu velho amigo! Bibo Bibowski, como é que vai o marinheiro mais azarado da cidade? Ah, qual é? Não teve que salvar meu couro tantas vezes assim. Agora não sou mais marinheiro. Eu sou um cara de restaurante. As de Paus, Bar & Grill. Que tal uma foto pra parede? É, porcaria. Não funciona quando a gente precisa. Deixa comigo. Jimmy Olsen, você me salva. Diga Superman. Superman! Valeu, garotão. Bibowski, pode achar que eu mando pro senhor. Te vejo no restaurante, moleque. Eu pago a costela. Obrigado, Jimmy. Agora eu preciso ir. Liga, na escuta, tem alguém disponível aí? E aí? Eu tenho um compromisso. Você pode me ajudar na limpeza, Flash? Ah, de novo? Vocês devem achar que eu sou um faxineiro faz-tudo, não é não? Olha, já que vai limpar, meu apartamento precisa de uma ajeitada. Opa! Contra o que você estava lutando, amigo? Um grupo da Intergang que arranjou uma caixa materna. E não é só isso. A armadura é de Apocalipse também. Como você sabe? Eu uso o mesmo material, tá lembrado? Ah, é, beleza. Sobras da nossa guerra com o Darkseid. Temos que mandar analisar. Talvez alguém da Liga possa ajudar. Não. Tem que ser alguém que tenha trabalhado com esse lixo. Alguém que conheça de dentro pra fora. Precisamos do papai. Eu posso levar pra ele, se você quiser. Eu sei que vocês dois não estão muito bem. Não, tranquilo. Problemas não se resolvem evitando eles. Pelo menos não vou atrasar sua limpeza. Até, parceiro. Te devo uma, Flash. Qual é? Você me deve umas 30. Será que é tarde para entrar para os Jovens Titãs? Tem limite de idade? Superman salva prefeito. O cara tira foto com qualquer um que pede. O cara não consegue aguentar. Você disse 2 minutos, no máximo. Perdão, senhorita Lane. Bandidos perigosos, sequestro do prefeito e mais outras distraçõezinhas. Eu sei, eu vi ao vivo. Tem certeza de que não está ficando velho? Fala você, pela sua experiência. Ha! Super tuxeiro. Suas matérias sobre o Superman me ajudaram a ganhar a confiança do povo. É hora de conhecerem a tecnologia kryptoniana que trouxe para a Terra o estranho visitante de outro planeta. E esse é o transportador que me trouxe ainda bebê. Na viagem, ele monitorava minha formação genética, além do meu metabolismo básico. Sem falar nos lanchinhos da madrugada. Como ele fez isso tudo? Não avancei muita coisa estudando tecnologia kryptoniana. Por isso, passei o serviço para a doutora Clyburn e a equipe dela. E ficamos mais do que felizes em aceitar. Recentemente, descobrimos esses cristais ionizados supercondensados. Achamos que agiram como unidades de aceleração de hiperonda para transporte. Ah, combustível. Simplificando, retiramos da seção principal do módulo o banquinho do bebê, digamos assim. Só pode ser ativado de um jeito. Melhor não olhar diretamente, senhorita Lane. Tecnologia kryptoniana pode ser um pouco impactante. Caramba! Seu genoma de identidade foi confirmado, Kal-El. Sua materialização física de um programa de personalidade, projetado como repositório para tudo de natureza kryptoniana. Meu único propósito nesta jornada é informá-lo, ajudá-lo e protegê-lo, assim como toda a vida kryptoniana. Peraí, é ele? É, senhorita Lane. Está olhando para Babá do último filho de Krypton. Continue olhando. Como também fui encarregado de preservar a história de todas as linhagens kryptonianas. Vamos começar com a sua. A Casa de El. Espera, esses são... É sua manchete, senhorita Lane. Quero que você e o resto do mundo conheçam meus pais. E aí, o que achou? Eu nem sei o que dizer. É... Oi, Superman! Tá bonitão, hein? Vai ser só um lembrete de como alienígena você é. As pessoas esquecem quando você salva elas de aviões caindo. É verdade, mas eu acredito que... Você é demais, Superman! Obrigado. Você também é. Eu conheço uma mulher muito inteligente que sempre diz que a verdade é o melhor remédio. Quer carona para a redação? E me poupar de cobrar a tarifa de táxi do Perry White? Você é heróico. Você me conhece. Tô sempre salvando o dia. Valeu pela carona. Tenho que ir. Eu também tenho que ir. Opa! Mas que pressa é essa? Matéria séria. Eu não queria estragar o seu dia, mas eu consegui uma entrevista exclusiva sobre a Intergang. Que legal. Vem comigo. Ué, mas o que é maior do que a Intergang? Você vai ver. Ah, já entendi. Teve aquela entrevista com seu super amigo. Já sei no que isso vai dar. Aqui. Você fica num fogo depois que encontra com ele. Eu devia ter ciúme? Deve ser o uniforme. Eu posso comprar uma fantasia também, se for o caso. Perfeito. Usa na viagem para Hamptons no fim de semana. Ah, é, por falar nisso. Ah, não. Não. Sabe como é difícil eu conseguir fugir? Eu larguei a entrevista com o secretário de Estado. Eu posso explicar. Jura? Então não é por causa de uma reunião secreta com os espiões secretos num lugarzinho secreto? Meus pais vieram me visitar. Sério? Então escondeu o jogo? Esse fim de semana ficou bem interessante, hein? É que eu não... Não o quê? Não quer me apresentar? Não acha que é hora? Luz, não, peraí. É que eu... Olha, Clark, eu não vou perder tempo preocupada se um cara gosta de mim ou não. Somos adultos. Eu sei que foi ideia minha guardar segredo no trabalho, mas... Eu tô tentando, sabia? Não. Não, você tá certa. Eu te apresento. Acontece que isso tudo é muita novidade pra mim. E tem coisas que eu ainda preciso me acostumar. Clark, são seus pais. O que é que eu vou descobrir? Que você é o maior otário? Isso eu já sei. Vai dar tudo certo. Relaxa. E aí, Dr. Stone? Qual é o veredito? Bate com o que já vimos de outras tecnologias de Apocalipse, mas não completamente. John, vem aqui um instante. Nem me lembro da última vez que você pediu ajuda. O Dr. Irons é um dos melhores engenheiros dos laboratórios de Star. Se for para falar do metal, Silas, eu estou... É ele. Nos conhecemos? Nos vimos num canteiro de obras. Eu tinha saído da LexCorp e eu queria parar de pensar nisso. Ah, lembrei agora. Bela camisa. Eu uso com orgulho. Aí dá pra gente terminar logo com essa historinha? O que descobriu, John? Com certeza de Apocalipse. Mas foi soldado com triformulados daqui da Terra, a nível atômico. A combinação deixa ela mais forte. Isso é incrível. Quer dizer que é mais forte até que você, Victor. Você sempre tem uma coisa legal para falar, né, pai? Precisaria de recursos sofisticados para produzir ligas como essa. Os laboratórios Star têm, mas com certeza não veio daqui. Talvez o Entech, ou até... É claro. Ciborgue. Nós falamos mais tarde. Obrigado aos dois, pelo tempo e a experiência. De nada, Superman. Eu agradeço por me botar nisso, filho. Já faz muito tempo. É, eu sei. Desculpa por isso. Dr. Irons, tudo bem? Melhor do que nunca, Victor. Perdeu alguma coisa, Lex? Desculpe. Vão me culpar pelo que agora, Superman? As armas de hoje de manhã têm base de tecnologia alienígena, mas foram modificadas para intergangue aqui na Terra. Parece sinistro. Mas como pode ver, passei esses dias em prisão domiciliar, usando essa tornozeleira. Botei uns brilhantes de verde kryptonita. Não se preocupe, não é real. Qual é? A intergangue tem contatos no mundo todo. Pode ser qualquer um. Nós vamos descobrir, Lex. E quando isso acontecer, eu volto. Sabe de alguma coisa que eu não sei? Só que essa cidade nunca vai amar você só porque você me odeia. Senador, o aluguel das comunidades aumentou 200%. Como o novo responsável, deve ter algum comentário. Ou não, né? Pensa rápido. Eu ouvi uma coisa picante e precisava compartilhar. O Planeta Diário ao vivo não começa em 2 minutos? Uh-uh. Eu só entro no segundo bloco. Aposto o que quer esperar. E aí? Vai conhecer os pais dele? Ah, para. Para com isso. Lois, você é demais. Eu respeito você. Queria ser você até descobrir que a TV paga mais do que forçar a sujeira do governo. Quem foi que te contou? Você contou. Agora mesmo. Eu tive uma suspeita de que tinha coisa aí quando parou de chamar ele de Smallville. Parei? As mulheres aqui reparam em tudo nos homens altos e bonitos. E a única concorrência aqui dentro é o Steve Lombard. E ele me faz achar que eu preciso de banho. E aí, meninas? Alguém chamou aí o Steve Nador? Sim, eu acho que foi lá no RH. Você me entendeu, né? Ei! Escuta, Cat. Clark e eu somos bons amigos. Quer espalhar pela redação? Divirta-se. Só me deixa trabalhar, tá? Tá bom, tá bom. Mas tenha cuidado. Sempre disse que o Clark era diferente, como se tivesse uma muralha em volta. Parece que não quer ninguém se aproximando. Entende? É, eu acho que sim. Tudo pronto no set, senhorita Grant. É a minha deixa. Beijo. Esposa devota e sofrida, eu tô acostumada com a sua mão furada em casa, mas Hank tá dando mau exemplo pros outros. É, comandante, eu tô começando a achar que estamos com o Henshaw errado no comando. É um prazer deixar a Terry comandar, mas vou avisando, me considero um Henshaw bonzinho. Tá. Terry liga pra Houston. Parece que acertaram sobre o mecanismo hidráulico. A vibração de lançamento deve ter soltado os parafusos. Soltado uns parafusos? Muito técnico. Ah, eu sei que você vai deixar isso científico, madame engenheira. Houston, aqui é a Excalibur. Houston, na escuta? Vamos, patrulheiros espaciais. Última olhada antes de voltar pra lá. É a sua nona viagem pra cá, chefe. Impossível ainda se maravilhar. Tô só procurando a capa vermelha. Dá pra ver se ele estiver acima da exosfera. Já apareceu aqui 2 vezes. Salvou minha pele 1 vez. Sério, gente. Podem sempre contar com o Superman. Não queria interromper seus planos. Como foi a noite na cidade, Sr. Luthor? Fenomenal, Gregory. Se bem que toda performance particular do Bolshoi é um pouco melhor quando é proibida. Tem alguma coisa pra mim? É claro. Às vezes esqueço qual de nós o governo deixou em prisão domiciliar. Eu não. Hank, eles querem falar com você. É importante. Hank, falando. O que foi? A droga. Destroços não identificados vindo pra cá. Todo mundo de volta pra nave. Agora! Deixa isso. É sempre um prazer andar entre as maiores mentes dessa geração. Por isso comprei elas. Aquele espécime é claramente rocha porfiroide. Vai ler um livro, seu tonto. Finalmente alguém entende o quinto postulado de Euclides. Pena que não é você. Não tenho paciência para burros, pessoal. O mundo já está cheio demais dessa gente. Cretinos imbecis que ficam idolatrando aliens, acreditando que são os agentes da justiça. Mas eu vi a verdadeira face do alien. Eu entendo sua ameaça. Apesar da minha falsa convicção nas mãos desses vigilantes, AlexCorp manteve sua missão, redobrando os esforços para achar o próximo super-homem alienígena e esmagá-lo, ainda engatinhando. Agora, mostrem o que acharam. Tudo bem. Eles hackearam a gravação criptografada de Houston do módulo Excalibur e tem alguma coisa vindo pra cá. Temos 30 segundos. Tem que acionar os motores agora. Quero ver do que eles estão fugindo. Temos algum satélite por perto? Aproximar. Aquele asteroide parece incomum para você? É protuberante. Eu ia dizer grávido. Cabos ainda acoplados, portas abertas, 12 graus. Eu não me importo. Iniciar propulsores primários, agora! Capitão, impacto! Está furando! Perdemos propulsores a este bordo e com... Meu Deus, Hank, não vamos resistir! Jovens, capitão! Não, é claro que vamos. Mas o Superman vai nos salvar, como sempre salva. Está quebrando! Fiquem calmos, pessoal. Ele está vindo. Eu sei. Perdendo propulsão. Hank, o que é isso? Está tudo bem, Terry. A pressão está caindo. Podemos bem, sempre contar com o Superman. Superman, eu sabia que viria. Norte, 74595 Oeste. Pegou tudo? A antitoxina do seu filho será enviada dentro de uma hora. Meus parabéns pela sobrevivência dele. Hora de dar um mergulho. Sério, Diana. Precisamos usar os codinomes em campo. Você acabou de me chamar de Diana. Mas você quer que eu te chame assim? Você quer ser chamado de Superman? Parece até que o seu ego é super forte. Não quero que meu nome real seja público. E além disso... Superman é legal. Porque como Homem Maravilha pareceríamos casados? Não. Porque ela me deu esse nome. Tá falando da Lois. É, a Lois. É engraçado você usar o nome de verdade dela, mas não deixar ela saber o seu. É uma relação complicada. Meio como foi a nossa, né? Foi bom por um tempo. É, foi sim. Mas eu entendo. Eu não era muito boa nesse seu joguinho de máscaras. Toalha? Não, eu não suo. Talvez não do lado de fora. Gente, o Lanterna acabou de chegar. Estamos na sala de reunião. Passando agora dos 9 mil metros. 9.500 metros. Estou ouvindo alguma coisa a bordo. Eu pago você por experiência, Hazelwood. Seja bobo uma outra hora. Já estamos 10 mil metros abaixo, Sr. Luthor. Vá mais fundo. Eu quero achar aquele meteorito. Sr. Luthor, tem alguém lá fora. Eles são Atlantes, seu idiota. A tribo do Aquaman. Espera aí, Lex. Detectei alguma coisa. Imagino que queira que a gente descubra de onde isso está vindo. Você imaginou certo. Pararam. Está morto. Volte. Quero ver aquela coisa de novo. Incrível. Uma criatura que viajou anos-luz pelo espaço e sobreviveu a uma entrada catastrófica na Terra. O heróizinho azul pode ter uma nova concorrência. Ok. A seguir, o orçamento operacional para o próximo ano fiscal. Os serviços estão acima do que a ONU aceitou financiar, pessoal. Eu cubro o resto. Continue, Ciborgue. Os produtos da Mulher Maravilha venderam muito esse ano. Eu posso ajudar quando a Fundação Wayne falir. Tá brincando, não é? Calma aí, já concordamos que isso tá tranquilo. O que mais? Só o incidente da Excalibur. Só 3 corpos recuperados. Mandei meus guardas investigarem a área de impacto. Os laboratórios Star querem amostras da rocha. Beleza, se é só isso, reunião quinta que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Eu não posso vir. Por quê? É, se eu posso vir, você também pode. Como assim? Você leva uns 3 segundos pra vir e voltar. 2 no máximo, mas eu entendi, tá? Eu tenho uma reunião com o diretor da escola do meu filho, Damian. Não brinca. O Batman numa reunião de pais? Que beleza. Você é da comissão de pais? Me diz que você é da comissão de pais. Eu sou o Batman. Precisamos de mais supervisores para o baile. Quem precisa ser convencido a assinar? É brincadeira, tá? Mas eu achei o máximo. Ele ainda tá me encarando. A gente pode transferir a reunião para a noite. Ah, não dá. Eu tenho jantar de ensaio nessa noite. Vai fazer uma peça? Ele vai se casar. De algum jeito. É, eu caso no dia seguinte. Vai ter limusine, jantarzinho, DJ, a parada toda. Só aparente os próximos, vocês entendem, né? Mas a Iris sabe? Sim, ela escolheu a data. Não, eu quis dizer... Ela sabe que você é o Flash? Tá brincando, eu contei isso há séculos. Por favor, Super, não dá pra soltar uma bomba dessas na lua de mel. Não se preocupa? Com o quê? Em trazê-la pro nosso mundo. Os perigos, os sacrifícios. Claro, que casamento é isso mesmo, amigo. Isso pede um brinde. Tem cerveja na geladeira. Eu sei, leite pra você. Meus parabéns. Vão pra onde? Fiji? Bora, bora? Se o Old tá vendo Flash, em alguns momentos, rapidez não é legal. Aí, quando eu fui ver, ele já estava em cima do touro. Mas não conseguiu derrubar o meu Clark. O garoto era um diabinho. Esse Clark? O cara que passa as meias? Pai, qual é? E demais? E demais? Informação demais, Jonathan. Aposto que a Lois já ouviu metade dessas histórias antes. Nada disso. Nenhumazinha. Porque se tem uma coisa que meus pais me ensinaram, foi a de não falar de mim mesmo. Isso é serviço de pai. Missão cumprida. Parece que tem muita coisa que eu não sei. Me avisa logo se for melhor me afastar. Bom, não seria a primeira mocinha a partir o coração dele. E demais, mãe! Ah, agora chegamos ao que interessa. Bom, primeiro teve a Lana, uma garota linda. Era nossa vizinha. Ia lá em casa de vez em quando. Não, não como Peter Ross. Ele ia lá todos os dias. Sempre achei aquele rapaz muito estranho. Depois teve a garota da equipe de natação. Laura... Lori Lemaris. Eu me lembro dela. Era uma belezinha. Pai. O Clark tem razão. Talvez seja melhor não falar dela. Preparei um peixe ótimo. Ai. Vambora. Táxi! Tá chegando. E tá indo embora. Tudo bem? Tava louco pra me tirar de lá, né? Não é nada disso. Eu não queria te entediar com aquelas histórias. Entediar? Clark foi a primeira vez que eu soube alguma coisa sobre a sua vida. Sinceramente, só mostrou a distância que deixa entre nós dois. Lois, você me conhece melhor que ninguém. Então isso é uma pena. Nada é mais importante pra mim do que você. Eu só não consigo demonstrar. Tem alguma coisa além disso, e às vezes eu sinto que você tem medo que eu descubra a verdade. Táxi! Eu pensei melhor. Acho que vou andando. Acho que estou no ponto em que o assassino emergiu. Não estou vendo nem sinal dele. Preciso voltar aos outros. Peguei as coordenadas. Vou avisar o pessoal. Meus pêsames, amigo. Me desculpa. Acho que falamos demais hoje, não foi, filho? Foi tudo bem, mãe. Estamos ficando velhos. Os segredos não parecem tão importantes como antes. Eles tinham um propósito. E ainda têm. Ela é uma boa moça, filho. Você merece alguém especial. Só que quanto mais especiais elas são, mais eu quero protegê-las. Eu sei, filho. Mas você podia escolher como qualquer outra pessoa. Criamos você para ser você mesmo. Não criamos você para ficar sozinho, querido. Eu nunca estive sozinho. Desde o dia em que você e papai me adotaram. Cat, por favor. Pelo menos me deixa tomar café primeiro. Abracadabra. Aqui, cafeína. Bebe, vai. Não tenho nada pra falar. Isso não é verdade. Não tem um Wayne ou uma Kardashian pra você ir atrás? Você, o Kent e a dupla do Kansas. Ele tava nervoso e sem graça daquele jeito. Tenho que começar a ir de escada. Olha só, ele chegou cedo. O Clark? É, e não para de inventar motivo pra passar na sua mesa. Cat, é sério, dá pra parar? As coisas lá não foram como eu esperava. Você tocar na ferida não está ajudando em nada. Ah! Oi, Lois. Eu passei pra te trazer um... Trazer um café. É pra eu sair daqui? Não, Cat. Eu só queria informações sobre uma entrevista interessante que a Lois fez ano passado. A gente pode almoçar juntos? Eu queria conversar. Tá bom. Eu vou almoçar lá pelas 2. Pode ser. É, o que for melhor pra você é pra mim também. Tem um restaurante na Bahia Hobbs. Pede o endereço pro Jimmy. Eu te encontro lá. Uau! E aí, o que você acha? Difícil dizer. Com certeza ele tá nervoso. Pode não ser nada. Sabe como o homem é. Nunca se sabe. Tá ferrada. Desculpa. Não pede muita comida. Não vai querer estar cheia quando você sabe, né? Recebi o alerta. O que, que houve? Eu só queria avisar que tem ação na sua área. Onde? Acho que tá tudo bem por enquanto. O Flash e alguns outros já partiram pra aí. Os primeiros relatórios dizem que é um tipo de criatura. O Arthur viu alguma coisa na orla. Pode ser que tenha relação. Eu tenho almoço com a Lois, mas eu vou cancelar. O que temos é o suficiente. Esse almoço tem alguma coisa a ver com o que estávamos conversando outro dia? Me avisa se a liga precisar. Esse é o seu jeito de dizer cuida da sua própria vida? É. Thank you. Matou ele! Meu Deus, por favor, se alguém estiver vendo isso, manda ajuda. Esse monstro está matando todo mundo. Já chegamos. Flash, civis. O Gavião ainda está vivo. Lanterna, fechar o perímetro. Sai dessa. Agora não é hora de brincar de casinha. Eu sou da tropa dos Lanternas Verdes. Nós comemos monstros assim no café da manhã. Beleza. Eu não esperava por essa. Alerta! Três membros da Liga caídos e acabamos de chegar. Precisamos de reforço. Dabney Donovan, como está gastando meu dinheiro suado? Lex, está tudo na sua frente. Cada centavo. Vou ficar aqui. Não lido bem com loucura. Ainda carregando uma arma? Ah, sim. Nunca se sabe quando um dos meus bebês vai se soltar. Eles se confundem. Algum avanço? Imprevisível. Espero ter amostras mais obedientes em breve. Muito em breve. Eu não quero amostras. Eu quero um exército. É difícil replicar DNA. Precisamos de um código mais durável. Mas a criatura que você mencionou... Estamos rastreando agora, Dabney. Não se precipite. Mas e esse aqui? Era para ser o protótipo. Ainda está crescendo. Lex, nós achamos. Aí eu disse pro Superman. Agora dá um gancho nele! Contra-ataca! Contra-ataca! E foi mais ou menos assim que eu ajudei ele a salvar a cidade. É uma história bem legal. Eu tenho centenas delas. Aposto que tem. E os cardápios, tem algum por aí? Ah, tem. Toma aqui. Prova a costela. Vem com um super molho e uma super salada caprichada. Super. Me desculpa, é que o Jimmy ama esse lugar. Jimmy Olsen come cachorro quente no café da manhã. Então, sobre o que você quer falar comigo? Tá legal. Outro dia você disse que achava que eu tava me segurando, como se tivesse algo errado. Você tava certa. Legal. Bom saber que eu não tô louca. Olha, a gente não tem que terminar numa ruim. Eu ainda tenho que trabalhar e se for problema, você resolve. Eu... Peraí. Me deixa terminar. Tem um motivo pra ser tão secreto. E acho que você merece saber por quê. E? Eu sou o Superman. Eu ouvi isso. Essa é boa, Clark. Você me pegou. Olha pra mim. Ah, meu Deus. Isso é loucura. Mas faz todo sentido. Vocês aparecem quase na mesma hora, como se você já estivesse lá. E você era bom. Era bom demais. Eu não acredito. Que falta de ética escrever matéria sobre você. É, pois é, mas só algumas vezes. Eu queria muito o emprego. Você nunca tira férias, você nunca transpira, não pega bronze. Aqueles dois nem são seus pais? São sim, mas é que é muito complicado. Ah, meu Deus, Clark, você é de outro planeta. O meu namorado é de outro planeta. Me escuta, Lois. Sou uma pessoa simples de uma cidade pequena que quer fazer o que é certo. Mas fazer o que eu faço pode colocar minha família em perigo. Eu fiz isso para eles não terem que pagar pelas minhas escolhas. E agora quer que eu também viva com isso? Espero que possa. Porque tem outra coisa que eu guardei segredo. Você quer atender? Jimmy, tô ocupada. Já te ligo. O quê? O quê? Fala mais alto. Não tô ouvindo. O chefe quer você no helicóptero. Eu já tô chegando. Espera, por quê? Um monstro tá vindo pra Metrópolis. Já derrubou metade da Liga da Justiça. Bom, acho que deve ter ouvido... Isso. Meu último segredo. Eu te amo. Tem pensamentos reais. É só agressão. É só pela luta. Uma máquina mortífera. Não! Thank you. Vem, ciborgue. A gente pega esse maluco. Vem, vamos. Cadê aquela monstruosidade? Sou indo para Metrópolis. Precisamos de você, Clark. Você é todo meu, monstro! Resistir ao laço, criatura burra. Mas por Hera, você cairá! Devia ter chegado antes. Não foi culpa sua. Espera aqui, tá bom? Espere. Tem que acabar com ele, Clark. Não se segure. Ou ele vai matar todos nós. Não sei de que buraco você saiu, ou de onde você veio. Mas eu vou mandar você de volta. Que deixou membros da Liga da Justiça feridos ou quase mortos em Garden Heights. Ei, se você não tem pra onde ir, pode ficar aqui enquanto Superman limpa a cara desse palhaço. Eu tô aqui pra vocês. Assim como o meu amigo Super tá sempre lá pra gente. A pergunta é, o Superman vai novamente vencer o desafio e deixar esse apocalipse fora de Metrópolis? Vocês ouviram, pessoal? A Lois batizou o bicho. Apocalipse. Se adiantem. Quero uma manchete nova. É, se ainda sobrar alguém pra ler. O Superman pode ser a única esperança que Metrópolis tem. Até agora, tem sido o suficiente. Por favor. Que chororô. Fascinante. Que tipo de civilização produziria isso? Parece que a única função é a destruição. Talvez seja uma arma. Um primeiro ataque feito para dizimar toda a vida em um planeta para uma força conquistadora. Isso explicaria por que veio a Metrópolis. É atraído para centros urbanos. Quem, além de mim, mandaria um predador supremo matar a coisa mais poderosa que encontrasse? Acha que pode matar o Superman? Me pouparia muito esforço. Mas e se o Capinha Maravilha não conseguir derrotá-lo? Metrópolis ainda precisará ser protegida. Por sorte, é um dia que estou planejando há muito tempo. O Departamento Consultivo de Meta-Humanos dos Estados Unidos recomenda que todos os civis vão para as zonas de segurança. O Superman não tá nada bem. ajudo você. Você me ajuda? Mas quem ajuda você? Você tem que chamar a cavalaria. Eu sou a cavalaria. Não pode ir atrás daquela criatura de novo. É suicídio. E seguir no helicóptero também. Tem que voltar para minha missão. Aonde ele foi? Vende-me. No momento, é impossível dizer quem é o vencedor. Mas o Superman já virou o jogo outras vezes. Lane, Olsen, deixem a câmera gravando. Vão querer assistir isso. Que derrotar a Liga da Justiça vai conseguir assustar a gente? Acontece toda semana. Eu não sei de onde você veio, lixo alienígena. Mas escolheu a cidade errada e o humano errado. Metrópolis está e sempre estará sob a proteção de Lex Luthor, seu maldito desgraçado! Agora vou tirar um pedacinho seu. Pra trás, sua aberração! Fique longe de mim! Eu sou Lex Luthor! Eu devia ganhar! Não! Eu devia ganhar! Eu li o bilhete. Eu também te amo. Por favor, fica comigo. Aquela coisa. Ele... Sim. Você conseguiu. Você salvou o mundo. Que bom. Foi tudo o que eu sempre quis. Além de você... Mas que homem de sorte. Eu fui, meu amor. Não! Não! Não! Não! Superman foi um exemplo que nos inspirou a ir além de nós mesmos, de voar em direção a um amanhã melhor. Foi um herói para Metrópolis, mas o mais importante, foi um amigo. Sinto muito, senhor. Preciso que se afaste um pouco. De seus poderes serem realmente incríveis, ela vai ficar bem? Sim, policial. Foi uma grande perda para todos nós. E a nossa habilidade de se importar. O Superman era como se fosse da família, não era? É claro que ele não agiu sozinho. A Liga da Justiça também botou suas vidas em risco contra esse brutal e incompreensível mal. De muitas maneiras, eu tenho certeza de que eles sentem a perda de seu líder e companheiro acima de tudo. E não podemos nos esquecer da rápida ação de Lex Luthor, que deu ao Superman o tempo que precisava para nos salvar. Senhoras e senhores, Lex Luthor. Obrigado, prefeito Booker. Não é segredo que eu e o Superman tivemos nossas diferenças. Mas não era sempre esse o caso. Ficariam todos surpresos com as visitas dele. A sabedoria que transmitia. Sentirei falta das conversas à noite, na minha varanda. Ao Superman, sempre em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por que deixou o Superman morrer e um velho imprestável que nem eu ficar vivo? Não é certo, Senhor. Não é certo, Senhor. Não consigo entender a hesitação, doutora Clyburn. Se a pesquisa dos laboratórios estar no corpo do alien está completa, o projeto Cadmus é perfeito para guardá-lo até estar pronto para descarte. Ele está bem aqui. Alex Corp só precisa preparar o foguete para o governo tirar essa criatura do planeta antes que caia nas mãos erradas. Você sabe que fui exonerado, certo? Você e seus burocratas não podem me processar por crimes dos quais eu fui absolvido. Pode ter sido absolvido, Luthor, mas ninguém acha que é inocente. Até onde eu sei, Cadmus é um navio pirata genético se passando por pesquisa. Alguém rastreia! Para onde está indo? Para o alto e avante. Clark Kent, Planeta Diário. Ninguém tocou em nada. Eu sei. Eu só queria dar uma olhada nele. Olha, ainda tem muita gente sumida depois da batalha. Estão aparecendo todos os dias. O Clark vai aparecer. Ele tem o melhor motivo de todos para voltar. Obrigada, Cat. Luz, ainda bem que ainda está aqui. Estou. O que, que houve? Alerta da polícia, vamos. Jimmy, não estou no clima para ir atrás de matéria. Dessa vai estar. Confie em mim. Você dirige. É verdade? Me diz você. Ai, não pode ser. Superman? Pouco tempo depois de nossa trágica perda, com as taxas de crime aumentando por todo o país e o povo inquieto e protestando a todo momento, parece que nos tornamos uma nação que perdeu toda a esperança. Já se passaram 6 meses desde o apocalipse e o mundo ainda está abalado com a morte do Kal-El de Krypton. Mais conhecido por todos como Superman. Meu convidado é o comentarista G. Gordon Godfrey. O senhor escreveu um editorial no qual nos pede para rejeitar os chamados supers e assim nos tornamos nossos próprios heróis. Nós estamos com uma infestação, Cat. Está fora de controle. Escreve sobre os misteriosos novos Superman. Solta ela! Olha, Cat, a verdade é que eles são super-homens que nós não conhecemos. Mas eles estão fazendo a diferença. Fizeram a diferença para a tripulação espacial da Excalibur? Nós já temos quem faça a diferença. A polícia... A Liga da Justiça, os Titãs. O intuito do meu editorial é dizer que está na hora dos seres humanos pararem de contar com ligas e titãs e começarem a salvar a si mesmos. Então, cada um devia ser seu próprio Superman. Mas, Gordon, não é isso que estão fazendo? Manda um recado pro Manhai. Fala que o Snake Doyle já está com a parada em mãos. Nos falamos em breve. Enganar, Cat. O Homem de Aço está morto. Nós vimos o corpo. Antes dele sumir. Olha, nós não fazemos ideia se um kryptoniano sequer morre, porque onde está o corpo? Quem é que liga? As perguntas de verdade são bem mais importantes. Quem são esses novos caras? Por que estão aqui? Qual é o lugar deles em um mundo sem o Superman? O retorno do Superman? Eu odiei. Tianinha Matrup, o texto é bom, mas a manchete é horrorosa. Consertamos depois. Mas quero outras opiniões. Sullivan? A força policial. Nível de crimes. O Superman nos deixaram mais seguros? Adorei. Troca força policial para millennials e nível de crimes por retweets. Os Supermen estão em alta? Trup? Eu fiquei a descobrir o evento de gala de caridade da LexCorp. Errado! Vai cobrir o lançamento da Torre de Vigilância da Liga da Justiça. Os novos Supermen foram convidados? Lombard? Olha, eu acho que não tem nada de esportes nesse caso. Adorei. Cats? Eu quis dizer a questão do Cats. Pessoas desaparecidas após o ataque do apocalipse. A busca por sobreviventes. Eu acho que a Lua está cobrindo isso, chefe. Não me chama de chefe. Lane, como estamos? Tem que ter muita paciência. Onde está Lois Lane? Jimmy arrumou a mesa dele. Tem uma caixa, mas eu não vou ao planeta desde... Quando eu vou, só lembro que ele não está lá. Eu devia ter ligado. É o que eu quero. Eu fico feliz dele ter confessado. É um segredo muito grande para esconder de você. Eu amava ele. Eu tentei dizer, mas... Oh, querida. Ele sabia. Eu só não acredito que ele morreu. Talvez não tenha morrido se você acredita na maldita da Grant. Jonathan. O corpo do Clark desaparece e do nada uns novos Supermen aparecem do além. E se um deles for realmente o Clark renascido? Isso é impossível. Eu saberia. É claro. Só que eu tenho um monte de perguntas sem respostas. Na primeira vez que o Superman apareceu em Metrópolis, não sabiam o que pensar dele, porque ninguém sabia o que perguntar a ele. Eu soube o que perguntar. Eu sei o que perguntar a esses outros. Desculpem, eu tenho que ir. Que bom que você ligou. Que bom que você veio. Eu estava querendo uma ajuda sua. Eu estou seguindo... Eu nunca nos vi como rivais, sabia? Nós somos? Kal-El e eu tínhamos uma relação especial. Mas você era o amor da vida de Clark Kent. De qualquer jeito, eu estou aliviada que ele tenha contado tudo para você. Pelo visto, ele não contou. Me desculpa, para uma Amazona eu tenho pouquíssimas amigas. E sou péssima nisso. Tudo bem. Eu também não tenho muitas amigas. Enfim, eu liguei pra você porque estou seguindo a história dos novos Supermen. E eu esperava que você e a Liga tivessem alguma informação interna sobre os rapazes. Anônima, ou baixo dos panos. Só pra ajudar a direcionar a pesquisa. Então, você não me chamou pra conversar sobre o Cal? Como amiga? Na verdade, não. Graças à Hera. Apesar da minha reputação, não sou nada boa em ser delicada. Lois, eu não tenho nada a dizer sobre o Superman, mas eu queria ter. Fica só entre nós, mas a Liga anda bem separada desde que perdemos o Cal. Acho que o mundo não percebeu o quanto dependíamos dele. Eu sei como é. Ah, desculpe, Lois, eu não queria... Ah, tudo bem. Sério. É muito bom falar com alguém que me entende. Desculpe te incomodar sobre os novos Superman. Esquece a pergunta. Aqui entre nós, eu gosto daquele bruto com o visor. Mas, pelo visto, eu tenho um tipo. Vão querer mais alguma coisa hoje, moças lindas? Sorvete? Talvez você não seja tão ruim nesse lance de ser amiga. E você, Lois Lane, tem o coração de uma amazona. Você quer uma carona? Obrigada, mas eu não preciso. Segura pra mim? Nós podemos marcar de novo outro dia. Lois, sei que pra se recuperar vai ter que resolver o mistério desse Superman. Só tenta não acabar perdendo você mesma no processo. Algo errado? Não, está tudo em ordem. Acho que ele é só meio tarado em mim. Deve ter puxado a você, Donovan. Lois Lane. John Henry Irons. Você já me entrevistou. Dr. Irons, é claro. Desculpe, você me dá licença? E essa é a minha deixa. Senhoras e senhores, mais uma vez gostaria de agradecer suas doações tão generosas. Juntos, vamos reconstruir nossa grande cidade e garantir nunca despertar um outro apocalipse. Vocês já viram nas notícias. Mas não sabiam até agora quem o bancava. Senhoras e senhores, em nome da LexCorp, o novo Superman! Vocês querem um herói acima da média? Eu prometo que enquanto a LexCorp existir, o Superman existirá. Metrópolis será protegida. LexCorp, deixando Metrópolis segura de novo. A festa é para aquele lado. Ah, olá. Olá. Estava procurando uma pessoa. Senhor Donovan. Aqui não. Você me parece familiar. Você também não é estranho. Você trabalha aqui? O que faz? Genética avançada. Fragmentar e manipular DNA para duplicação de moléculas e reprodução. Parece importante. Acha mesmo que um clone sofisticado que nem o novo Superman da LexCorp aparece sozinho ali no salão? Clone? Isso mesmo. Sr. Luthor, eu estava... Tagarelando de novo. Só um conselho. Um homem que não guarda segredos não devia trair tanto a esposa. Lex, olha, eu juro, eu não fiz. É claro que fez. Eu lido com você depois. Saia. Senhorita Lane, me magoou. Imaginei que com Superman fora da jogada, você iria me procurar. Mas o que foi isso? O que você está fazendo? No momento, estou respondendo uma pergunta feita por Luthor. Tá bem, então vou fazer outra. Por que você está aqui? Lex Luthor é um criminoso conhecido. E criminosos devem ser erradicados. Obrigado. Pelo quê? Senhorita Lane, você se importa? Controle seus clones, Lex. Só o garoto é meu. Foi mal, amigão. Você estragou minha festa. Agora eu estrago você. Você foi classificado como um acessório criminoso de prioridade 1. Renda-se ou seja erradicado. Aí, você foi classificado como otário de prioridade 1. Então toma! Era meu. Tudo bem. Fica à vontade, Superboy. É Superman. Olha só. Podemos fazer do jeito fácil ou do jeito difícil. Entregue o Luthor para o Superman e isso acaba. Já basta. Temos opiniões diferentes, mas aos olhos da lei, Lex Luthor não é um criminoso. As nossas leis são regras para serem respeitadas. E a justiça é direito de todos. Até dos piores entre nós. E quem é você agora? Eu sou o Superman. Só existe um Superman. foi tranquilo. Eu só fiz o meu trabalho. E é como o chefe diz, enquanto a LexCorp existir, o Superman existirá. E eu sou o Superman. Eu. Olha ele! Ele tá ali! Olha lá! Olha lá ele! Ele. Fez um bom trabalho. Obrigada. Ele fugiu. É, e nós também. O que houve com aquele de aço? Decolou. Lois Lane, do Planeta Diário. Me fala, quantos anos você tem? Como é que é, pirralho? Quantos anos você tem? O bastante. Falou, gata. Até mais. Isso foi bem irritante. Agora me diz, o que estava fazendo naquele laboratório? Eu trabalhava lá. Suspeito que o Lex esteja usando tecnologia minha para melhorar armas para o mercado negro. O que você estava fazendo com o Donovan? Descobrindo que o Superboy é um clone. E por que escondeu o fato de que o novo Superman é, na verdade, um clone? Eu nunca disse que ele não era um clone. Eu disse que ele é o Superman. E ele é um Superman clone. Agora, pode me dar licença? Vamos acordá-lo? Não. A última batalha de Kal-El deixou ele muito cansado. Não devemos interromper a transferência de radiação de Ion. Planeta Diário. Mais superfaces. Falso. Lane não chama abertamente de farsas. Ela só faz as perguntas que precisam ser feitas. Depois do incrível furo do clone da LexCorp, ela chamou nossa atenção. Olá, senhorita Lane. Eu já vi que recebeu o recado. A cidade toda. Me sinto péssimo por não termos conversado ainda. Oficialmente? Pensei que fosse ficar feliz em me ver. Em ver quem? Eu não sei quem você é. Lois, sou eu. Você parece o Superman. Mas o Superman morreu. E foi nos meus braços. Morri para o meu povo. A morte não tem que ser o fim. Nossa tecnologia era... é... muito além do que existe na Terra hoje. Parte dessa tecnologia está gravada no meu genoma. Antes de morrer, eu consegui ativá-la para me reconstruir e me reviver. Como um robô? Não sou um robô. São peças artificiais de reposição. Um Superman ciborgue. Só Superman. Tá bom. Qual o seu último segredo? Eu não sei. Metade das memórias se foram com o resto de mim. Então me fala do que você se lembra. Eu lembro que éramos... próximos. Quão próximos? O bastante para me magoar, te vendo olhar para mim como um monstro. A forma que escreveu sobre mim. Eu nunca sonhei em perder você assim. Principalmente agora, quando... coisas terríveis estão vendo. Estou sentindo. Quando o Planeta Diário publicou O Superman Está Morto, ele pintou um alvo aqui na Terra. Por que veio aqui? Porque preciso da sua voz. Não posso proteger as pessoas se me acharem uma farsa, Lois. Mesmo que não acredite que eu sou o Superman, pelo menos acredite que eu estou tentando fazer o bem. Tenta escrever sobre isso. De aço destrói armazém de drogas. Homem de aço misterioso erradica a fortaleza de gangue. Superman Ciborgue destroça metal. Entra. Agora. Como qualquer produto novo. Mas até agora, só o que você conseguiu fazer foi se exibir, vagabundear e... Para com isso. Cadê a Mercy? Ainda no hospital, graças a você. Você já viu os jornais? Eu vi, tem jornal pra tudo quanto é lado. Você já leu o jornal? O Superman retorna. Ah, que beleza. Superman ou Supermané? Isso rebate bem mais em você. Sabe do que estão chamando você? Superboy. Mas eu sou Superman. Ninguém avisou pra eles. Esse seu lançamento foi um desastre. Os óculos e o robô recebem a publicidade boa enquanto você aparece nas televisões feito um palhaço. Quer dizer clone? Valeu por me avisar, amigão. Por favor. Você foi criado geneticamente. Quem não é? Um pouquinho de DNA daqui, um pouco dali, bum, nasceu, Mazel Tov. A única diferença entre você e uma criança biológica é que eu investi uma quantidade bem maior em capital pra trazer você pra nossa festa. Enfim, nós vamos começar de novo. Vai ser um relançamento. Um Superman 2.0.1. É horrível. Mas vamos pedir pro marketing resolver isso. E o que você quer que eu faça? Já se divertiu, Superboy. Mas agora é hora de agir feito homem. Eu tenho uma missão. Passamos pelo Boulevard Burnett. Chegando na Rodeo. Eu acho que o certo é Rodeo. Errado. Lanterna? É, eu falo Rodeo. Relatório. Oh, tá tudo tranquilo por aqui. Flash? Eu só queria saber. Ei, lá vem. Não entendi. Somos guarda-costas presidenciais ou somos da Liga da Justiça? Hoje, somos guarda-costas. E não acha que tínhamos que fazer outras coisas? Os Titãs estão resolvendo. Os Jovens Titãs? Ah, é. Fiquei bem mais tranquilo. Relaxa aí, apressado. Os Titãs são show. Apressado? Peraí, ele falou relaxa aí. Rapaz, saia da nossa frequência. É apenas para membros da Liga. Não, é para a equipe de proteção da presidente. E como eu sou o chefe de segurança global da LexCorp, eu tô dentro. Já tá na minha mira. Por mim, pode atirar. Podem parar. Nós temos uma missão. Beleza, mas dá pra acelerar, porque se eu me atrasar pro jantar, a Iris me mata. Devia falar com ele. Tô meio ocupada agora. Eu não conheço ele, na verdade. Rick? Tá achando que todos os ciborgues se conhecem agora? É, mas em minha defesa, eu sou muito insensível. O Lex tá muito errado. Vocês são do balacobaco. O Donovan tem deixado você assistir aquelas séries dos anos 90, é? Lex? Eu estou no seu outro ouvido te lembrando de ficar alerta. A presidente Dale está de olho em você. Se protegê-la. Até o fim da semana, com algumas manobras políticas, ela vai reconhecer publicamente você como o verdadeiro Superman. Ontem, o meu marido perguntou, John, por que você vai fazer isso? E eu disse, porque eu estou com a Liga da Justiça como eles estiveram conosco. É realmente um prazer estar aqui para ajudar a dedicar a nova torre de vigilância da Liga da Justiça. Um monumento poderoso que... Excelentíssima senhora presidente. Te peguei, madame. Eu tô com ela, pessoal! Eu souber que a LexCorp teve alguma coisa a ver com isso. Olha só, seu robô, temos problemas maiores. Ele está certo. Vamos embora. Vamos lá, sem pressa. Tá, um pouquinho de pressa, sim. Aí, cabeça de metal, quer dar uma mãozinha? Hora de tirá-la daqui. Ainda nos recuperando do último ataque alienígena e da devastadora perda da Liga da Justiça. A presidente Dale falará em um memorial no Parque Centennial em homenagem aos mortos, ao lado do homem cujas ações heróicas provaram para todos que é realmente o Superman renascido. E apenas um adendo. É muito bom tê-lo de volta. Ah! Perdeu o controle? Aquele não é o Superman! Nós tínhamos uma oportunidade muito boa. Uma ótima oportunidade. E você estragou. Vem comigo, filho. Lex, eu... Aí, eu fiz o que você me pediu pra fazer. Eu fiz tudo o que eu sabia fazer. E mesmo assim, perdeu. Eu te dei todas as vantagens que o Superman tinha, e mais. E eu agradeço. Peraí, mais? Espera aqui. Eu me lembro desse lugar. É você. Dr. Donovan, o que houve com o senhor? Seu pai é um homem difícil. O meu pai? Quer dizer, o Superman? Eu não trabalho para o Super... Oh, não. Eu pensei que ele tivesse... Quer dizer, eu... Eu não queria. Olha só quem está falando. De novo. Senhor Luthor, por favor. O que está acontecendo? Tudo bem, Dabney. Conta. Que diferença vai fazer agora? Eu não acho que... conta. O DNA. Seu DNA é... É do Superman. Isso mesmo. Mas também é... Não te disse que te dei mais? Toda a força do Superman, mais... Todo o intelecto do Luthor. Em tese, claro. Só precisa de orientação. Por favor, nós chegamos mais longe com esse do que com qualquer outro. Ah, verdade, Dabney. O modelo atual realmente está quilômetros à frente dos irmãos. Não sei em quem estava pensando. Vamos embora. E Dabney está demitido. Consegue calar a boca. Temos trabalho a fazer, Superman. Sim, mestre. Era ele. Metade dele, pelo menos. E ele estava com mais alguém? Só com ela. Terry Henshaw. Estava bem esquisito. Ficou aí metade da noite falando com nada. Parecia perturbado. Claro que isso não é incomum por aqui. Mas é pro Superman. Já era hora de aparecer. O quê? Não devia deixar a janela do banheiro aberta. Qualquer um entra. Eu achei uma pista no cemitério que eu acho melhor. John, você sabe que eu sei que é o aço, né? Eu devo ser a pior para identidades secretas, sério. Se não enganou nem a mim. O Superman salvou a minha vida um dia. Agora que ele se foi, eu devo a ele preencher o vazio. Legal. O que descobriu no cemitério? Terry Henshaw, a astronauta. Ela estava na Excalibur, né? Isso. Acessa daqui a central dos laboratórios Star. Se o ciborgue disse a verdade e ele for mesmo o Superman, por que iria ao túmulo da Terry Henshaw? Isso é estranho. Aqui diz que os corpos dos Henshaw não foram recuperados. Desculpa, recuperaram o corpo da Terry Henshaw, mas não do Hank Henshaw. Os Henshaw? Mas é claro! Marido e mulher astronautas, fizemos uma matéria enorme com eles. Os dois trabalhavam na Excalibur. Então, o corpo do marido dela nunca foi achado. É ele, John. Por isso ele visitou o túmulo da Terry. Eu não sei como, mas o Superman Cyborg... É o Hank Henshaw. Superman? Eu não acho... A Liga da Justiça tinha os melhores entre nós. Sendo assim, iam querer uma comemoração hoje, não um luto. Mas aqui estamos, cercados de lembretes de pedra dos tempos terríveis que caíram sobre o nosso mundo. Apenas por um milagre da ciência alienígena, eu estou aqui hoje, vivo, discursando pelos grandes heróis que perdemos na batalha contra o Apocalipse, no ataque à Torre de Vigilância e muitas outras incursões malditas. Temos que calar a boca desse babaca. Como? Pra eles é o Superman. Eu posso tentar contar a história do Renshaw pro Perry Whitemiss? Sem nenhuma prova, ele não vai comprar. E por isso hoje, eu anuncio a inauguração de uma nova e mais forte liga. A Cybertropa, para honrar aqueles que pereceram em nome da justiça. Estou aceitando voluntários. Que papo é esse? Eu me ofereço. O quê? Mas eu não tenho nenhum poder. Ninguém tem. Não de verdade. Mas eu posso mudar isso se você se apresentar. Eric, não! Beck, por favor. Isso pode mudar tudo. Pro mundo e pra nós. Bem-vindo à equipe. Posso dar a todos o poder para serem seus próprios heróis. A mesma tecnologia que me salvou pode salvar todos. O Apocalipse foi apenas o começo. Nossos inimigos não foram destruídos, apenas atrasados. Quando eles voltarem, quem vai se impor e lutar comigo? Então é isso. É o plano dele. Como foi que o Renshaw conseguiu arranjar esse tipo de tecnologia? A Intergang usa a tecnologia de Apocalipse do Luthor. Posso falar com eles. Descobrir se estão ligados ao Superman Cyborg. É um bom plano. Eu vou falar com o Lex. Sem pressa, rapazes. Ninguém tá cuidando da loja hoje. Então quer dizer que é pra lá que fica Hobbs Bay? Eric, você voa? Acredito que isso seja seu. Meu herói. Precisa de mais alguma ajuda? Eric, sou eu, a Beck. Você tá bem? Eu não te vejo há dias. Tá bom, para. Você tá me assustando. Tenha um bom dia, cidadã. Eric! Eric! Doyle, sei que está aqui. Não quero nenhuma encrenca. Só quero informações de tecnologia alienígena que pode ter levado. O que é isso? O que houve aqui? O Superman acabou com a gente. Aquele de óculos. O erradicador? É. Toma, é um rastreador. Experimente isso. Pode alcançá-lo se correr. Pega ele. Não me espere. Nós dois sabemos que você me levou pra lá pra se livrar do Superboy de uma vez. Eu não sei o que te fez mudar de ideia, mas... Ah, eu pensei que fosse... Deixa eu adivinhar. Pensou que eu fosse o Lex Luthor. Tô procurando o Carequinha. Sabe onde está, Superboy? Não me chama assim. O que foi? Ele é meu pai. Pelo menos metade do meu DNA. Eu acabei de descobrir. Não acredito. Digo só pelo cabelo. Nossa, você parece com ele. Com o Superman, no caso. Olha, eu fui um idiota quando te conheci. Desculpa. Eu não sei porquê, mas eu sinto que posso falar com você. Eu sei por quê. Oi? O erradicador está reunindo tecnologia de Apocalipse. Pode estar trabalhando com o Renshaw. Tô rastreando ele agora. Tá bom, vai me avisando. Disponível e perto da conclusão de seu ciclo de revitalização. Obrigada pela paciência. Kal-El? Então é você mesmo. Ah, Arso! O que tá havendo? Eu tô ocupado, Lois. Você ligou pra mim. Desculpa, foi um engano. O que está acontecendo aqui? Me dá isso. Não! Aquilo é? A nave do Kal-El, dos laboratórios Star. Eu vou lá. Ele precisa de ajuda. Não. Esses monstros ciborgues estão aparecendo por toda a cidade. Isso vai esquentar e eu quero você aqui. Você não é meu chefe, Lex. Eu literalmente sou. Não pode interferir na matriz de dados. Matriz de dados? John, é um holograma projetado para proteger kryptonianos. Não tô vendo nenhum kryptoniano por aqui, você está? Ai, meu Deus. John, ele... Ah! esses seres humanos patéticos, tristes pela derrota de seus heróis, escolheram se tornar máquinas sem mente. A minha estratégia funcionou perfeitamente. Logo, a Terra será batizada por Darkseid como a nova Apocalipse. E dessa vez, não terá Liga da Justiça ou Superman para me impedir. Só o que resta é você abrir o portal. Você só tem que olhar pela janela para ver que as coisas não estão mais certas. Conheci o Superman. O Superman era meu amigo. Aquelas coisas não são o Superman. Não são nem as pessoas que já foram um dia. Desse jeito, pelo menos eles mantêm a paz, não é? Você sabe que isso não vai durar. Não podemos esperar até essa coisa acabar pior. Até lá, já vai ser tarde. O robô disse uma coisa certa. Ele disse que temos que ser nossos próprios heróis. Vai ter um protesto na torre de vigilância. Vai ser o maior tumulto. O que estamos esperando? Juntos, podemos até não conseguir derrotar todos, mas podemos fazer um baita barulho. Vocês não acham? Por enquanto. Novidades? Não. Os sistemas estão operando bem, mas por algum motivo eu não consigo abrir um tubo de explosão. Alguma ideia de onde é aqui? Eu não reconheço nenhuma dessas formações estelares. John? São estranhas para mim também. É porque não são estrelas. O que elas são? Famintas. Vou me esconder atrás dela até o Vic levar a gente. Não tenho o que fazer, a menos que alguém do outro lado tente trazer a gente de volta. A gente já está em casa. Devem ser. Já chega. O aço parou com a transmissão. Não consigo achar o sinal, nem redirecionando os satélites da LexCorp. Então, você acha mesmo que Kal-El está vivo? Eu não sei, mas pela primeira vez, estou sentindo que é possível. Pela primeira vez, espero que ele esteja. Tem uma coisa que você precisa ver. É você mesmo, não é? Como? Sinceramente, eu não sei. Os robôs chamaram isso de ciclo de revitalização. Mas eu nunca ouvi falar disso, nem sabia que era possível. Que lugar é esse? Uma fortaleza, construída para me isolar durante esse processo. Ele tem que ficar parado ali daquele jeito? Está me assustando. Ele só está aqui para me proteger. Então por que estava tirando energia de você enquanto você estava na cápsula? Era o oposto. Kal-El era quem estava absorvendo a radiação íon do erradicador. Como parte do ciclo de revitalização. Tecnologia bem avançada. programada para proteger o meu povo. Então ele decidiu vestir a capa e distribuir a justiça dele. Só comentando. Nem sei dizer como estou feliz em te ver de novo. Tem muita coisa para você saber. Essas transmissões já me atualizaram bem. O Darkseid matou meus amigos e o povo está sendo transformado em monstros por aquele impostor ciborgue. Hank Henshaw. O astronauta? Achei que tivesse morrido. Pelo visto, eu não sabia de tudo. Tem muita coisa rolando. E aí? Me diz qual é o plano. Pai? E dessa vez, não terá a Liga da Justiça ou Superman para me impedir. Só o que resta é você abrir o portal. Desde o acidente da Liga, meus satélites interceptaram sinais estranhos em código. É como uma interface holográfica que o Darkseid manda diretamente para a cabeça do Henshaw. Está literalmente mexendo com a mente dele. Com a morte do Superman, ele eliminou a Liga da Justiça, criou um exército de servos cibernéticos e agora... Vai abrir o portal. Como é que vamos lutar contra isso? Eu tenho uma ideia. É um plano? Porque nós precisamos de um plano. O plano é derrotar o Darkseid e salvar o Henshaw. E pegar a garota, ou garotas. Até sua regeneração está completa. Preciso insistir que se abstenha de relações sexuais. Ah, é claro. Não está totalmente recuperado, né? Por quanto tempo? Eu não sei. Talvez para sempre. Depois da primeira invasão do Darkseid, ninguém andava até a esquina sem tropeçar em tecnologia alienígena. Tecnologia que você deu para a Intergang. Dei? Você não entende mesmo, não é? E mesmo assim, de nada. Porque aquela negociação foi o que me deu... essa belezinha. Uma caixa materna. Nós só temos que ativá-la fora da torre de vigilância exatamente no lugar certo. Infelizmente, o Homem de Lata tem olhos por todo lado. Um de nós vai ter que entrar e deixá-lo ocupado, enquanto o outro liga isso. Tá bem. Mostra como funciona. Você está louca? Eu não vou entrar lá. Você vai. Kal-El, preciso insistir em acompanhá-lo. Má ideia. O cara é um trunfo louco. Um trunfo pode ser o que a gente precisa. A gente precisa de um jeito para te levar para Metrópolis. Tá menos 40 lá fora e você é um cara normal. Um cara com uma espaçonave. Como é que é? As pessoas não falam mais isso. Resistam! Resistam! Escuta, Lane. Eu só queria dizer... Obrigada. Não estrague tudo. Ei, vocês dois! Aqui! Me levem ao seu chefe. Isso é sério? Uma sala cheia de monstros bizarros? Parece angustiante. E aí, eu vou poder morar com você? Tô recebendo uma chamada de um número da LexCorp. Pode ser a Lois. Vou passar pra você. Oh, é você. Lex Luthor, quem é vivo sempre aparece. Ah, olha só quem fala. Cadê a Lois? Por mais que eu quisesse conversar, só liguei para perguntar pro meu filhinho se ele se importa de aparecer aqui. Estou bem no meio da bagunça e precisava de um muque. O garoto fica comigo. E eu preciso saber agora se a Lois está bem. Ah, ela está bem. Está na torre de vigilância. O quê? E pensar que tudo isso se tornou possível quando minha arma de apocalipse obliterou sua espaçonave primitiva. Eu tirei seu corpo sem vida do vazio e te dei uma chance de glória. Sim, majestade. E tudo porque o Kryptoniano te decepcionou. Mesmo morto, ele vai pagar pelos crimes. Para alcançar a glória, Henshaw, primeiro deve entender que a tristeza, a ira e a sede por vingança são partes essenciais na equação. Senhor! O que é agora? Saiam! Dr. Frankenstein? Ou será que é o monstro? Tão fácil se confundir. Frankenstein quis brincar de Deus. Eu pareço estar brincando? Você vai perder, Hank. Hank Henshaw está morto. Como seu amado cavaleiro da cueca azul. De todas as coisas que eu aprendi na sua varanda naquela noite, acho que é mais importante. Foi a real natureza da sua relação com o Superman. Uma relação que, eu diria, está prestes a chegar ao trágico fim. Alerta! Torre detectando um foguete balístico de origem kryptoniana se aproximando. Transmitindo câmera. Superman. Eu sabia que viria. Agora não! Então, minha arma do apocalipse fracassou. E o kryptoniano continua vivo. Sai da minha cabeça! Sim. Eu vou gostar de matar o Homem de Aço mais uma vez. E desta vez vai ser com minhas próprias mãos. Não! Quem vai destruir o Superman sou eu! Nós discordamos. Abra o portal. Prepare-se para minha chegada. Superman fosse seu. Vai entregar assim pro Darkseid? Uau! Ah! que nos livramos do Darkseid. Quem controla a Cybertropa sou eu. E eu ordenei que destruíssem a preciosa metrópole do Superman. É agora! Ha! Ataquem! Eu sacrifiquei tudo até agora só pra matá-lo. Mas antes eu quero fazê-lo ver eu despedaçar você inteira. Nem ele pode salvar você. O que estou fazendo de errado? Com licença, podemos acabar com a sua raça? De nada. No guardanapo do Bebo. Qual era o segredo? Eu te amo. Clark. Eu também. Desculpe interromper esse momento lindo. Hank, você tem que parar com isso. O Darkseid... não é mais o seu maior problema. Aqui, eu cuido de você depois. Só por cima do meu cadáver. Ainda não é tarde. Há sempre outra saída. Enquanto a minha esposa. Tiro a saída pra ela. O que a Terry ia querer? Não diga o nome dela! Não pode dizer o nome dela! Ela morreu por sua culpa! Ela sempre teve medo do espaço. Ela tentava esconder, mas eu sabia. Eu falei que ia ficar tudo bem para todos nós. Nós tínhamos Superman. Até não termos. Até minha nave e minha tripulação acabarem. E você nem estava morto ainda. Só muito ocupado. Ah! pergunta era: como vivemos num mundo sem o Superman? Alguns já tiveram que viver sem ele. Outros ficaram observando tudo que tínhamos, tudo que amávamos se perder. Ah, dá um tempo. Isso não é pela sua esposa e você sabe. Isso é por você. Deixou o Darkseid transformar você nisso? O Superman me transformou nisso. O Darkseid só me reconstruiu e me ensinou a usar meu ódio como arma. Assim como fez com o Apocalipse. Aquele monstro era só um assassino sem mente. Enquanto eu tinha apenas um único propósito: destruir o que resta do Superman. A fama de herói era a melhor vingança que eu podia querer. Até agora. Devemos estar ajudando o Superman. Se achar um jeito de acabar com esses caras, eu tô contigo. Precisa de uma fonte de força. Gente, robô? Ah, qual é? Quanto tempo ficamos fora? Finalmente. Luthor, você nos trouxe de volta? Não me coloque na sua lista de amiguinhos. Foi uma manobra de sobrevivência. Vão trabalhar. A cidade está infestada. Se espalhem. Alerta. Membros da Liga da Justiça detectados. Invasão iminente. Agora é só questão de tempo, Hank. Vai ver quando entrarem aqui. Vai ser difícil para eles. Depois que chegarmos à órbita. Entre a gente, Hank. Deixa ela fora disso. Assim que saímos da exosfera, você e sua namorada vão sufocar e congelar. E é tudo sua culpa. É quase poético. perto dele, seu desgraçado! Aparece, Luiz. De um jeito ou de outro, isso vai acabar mal pra você. A menos que seu namorado assista. Abra seus olhos. Você vai assistir, nem que eu tenha que arrancar suas pálpebras. Abre agora! Você não vai me matar. E eu não vou parar até matar você. Verdade. Eu não fui criado assim. Mas você devia saber. Eu tenho um trunfo especial na minha manga. O quê? O que é isso? Erradicação. Acabou? Sim. Mas eu ainda tenho uma coisa para fazer. Seis meses e 600 quilômetros depois, um retorno feliz para um dos jornalistas do Planeta Diário. Clark Kent, considerado morto na luta contra o apocalipse, voltou, graças à boa visão de outro cidadão de Metrópolis que achamos estar morto. Eu reconheci o Sr. Kent pela foto dele. Então, eu trouxe ele de volta. O caçador de Marte não tem nada a ver comigo. Ah, todo mundo diz isso. Ah, quase esqueci. Tá tudo certo com o Connor. Ele disse, valeu pelo suéter, gata. Ah, eles vão acabar com ele. E aí, onde foi que nós paramos? Oi. Tá atrasado. Ah, tá. Eu chego num segundo. Ah, fala pra Lois que sexta tá de pé. Na sexta? O que é? Mundos colidindo. E eu tenho que ir também. Tudo bem. Eu entendo. Eu te espero. Brasileira Cinevídeo, com as vozes de Guilherme Briggs, Luiz Carlos Percy, Duda Ribeiro, Eduardo Borghetti, Priscila Amorim, Clécio Souto, Felipe Maia, Dário de Castro, Pedro Crispim, Marcos Jardim, Marcos Souza, José Augusto Sendim, Gustavo Nader, Márcio Donde, Bia Barros, Carlos Gesteira, Gutenberg Barros, Hanna Butel, Duda Espinosa, Hélio Ribeiro, Lin Jardim, Paulo Bernardo, Silvia Goiabeira, Alexandre Drummond, Jaqueline Brandão, Teline Carvalho, André Belizar, Vitor Hugo, Cadu Rocha, Léo Rabelo, Osiel Monteiro, Nando Sierpe, Bruno Rocha, Larissa de Lara, Mônica Rossi, Sarito Rodrigues, Luiz Faia, Felipe Maia, Mauro Horta, Sabrina Miragaia, Sérgio Ster, Edmundo Alvim, Ronaldo Júlio, Rita Lopes, Mônica Barros, Alexandre Magolo, Jorge Lucas, Nando Sierpe, direção de dublagem Bia Barros. Só pode estar morto. Mas esse ainda foi o plano mais ousado que já vimos de Apocalipse até hoje. Darkseid não vai ficar quieto por muito tempo. E não podemos ficar na defesa para sempre. Então concordamos. Vamos ter que levar essa briga para casa dele. Excelente. Conte comigo. Liga. Vem cá, quem deixou a porta aberta?